faço tudo só pra ter você. Eu vou na lua, eu atravesso o mar, eu pego uma estrela só pra te conquistar. Não liga não, vou te dar carinho, fica caladinha, ouve aqui o seu painho. Agora fica caladinha, fica caladinha, meu bem. Agora fica caladinha, agora fica caladinha, meu bem. Eu puxo seu cabelo, faço o que você gosta. Quando eu tava na bundinha, vou de preto e vou de costa. Puxo seu cabelo, quebra mamãe, quebra papai, quebra mamãe. Quebra papai, quebra mamãe, quebra papai. Agora fica caladinha, agora fica caladinha, meu bem. Agora fica caladinha, agora fica caladinha, meu bem. Hoje é você, quer que eu faça o quê? Eu faço tudo só pra ter você. Eu vou na lua, eu atravesso o mar, eu pego uma estrela só pra te conquistar. Não liga não, vou te dar carinho, fica caladinha, ouve aqui o seu painho. Agora fica caladinha, agora fica caladinha, meu bem. Agora fica caladinha, agora fica caladinha, meu bem. Eu puxo seu cabelo, faço o que você gosta. Dou tapa na bundinha, vou de frente, vou de costa. Eu puxo seu cabelo, faço o que você gosta. Dou tapa na bundinha, vou de frente, vou de costa. Eu bato mamãe, eu dou carinho mamãe. Quebra papai, quebra mamãe, quebra papai, quebra mamãe.